Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Ah, posso? Anda lá, pá. Começa cedo. Tenho certeza que já posso? Não, não podes. Volta atrás. Olha, está a gravar? Não. Eu não estou a ver o gráfico a mexer, hein? Mas está. Olha, mas não estou a ver nada. Deixa ver se... Cujo bem nada. Mas está. Deve ser dos óleos. Espera, deixa-me pôr os óleos e depois a gente já conversa. Vai buscar os 3D, que és capaz de ver... É capaz... Isso é capaz de ser bom. Eu vou ali ao cinema ver um filme. Tem que ser a 3D, senão os gajos não me dão os óculos. Está bem, mas pede uma caneta à entrada, senão não podes entrar. Ah, pois é verdade. Pois não é. Lá. Tem para tirar apontamentos, não é? Exatamente. Pronto. Vejam lá visto... trabalho reportagem. Trabalho reportagem não, trabalho de repórter. Pois é, a mesma coisa. Para Antena Web. Exatamente, exatamente. Pois, tu agora só vais fazer alguma coisa se a Antena Web pagar. Só vais a Lisboa ou se a Antena Web pagar. Só vais para não sei onde se for para trabalhar para a Antena Web. Exatamente, vês. Ah, bem. Deves sonhar com a Antena Web, tu. Por acaso, de vez em quando sonho. E durante o dia só deves fazer coisas para a Antena Web. Por acaso, não. Ah. Mas a maior parte do tempo, sim. Está bem. É a mesma coisa. É por aí. Também 60. Que... 60? Pensei que ias dizer olá, bom dia, boa tarde, bem-vindos, ou não sei o quê. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos à 60ª edição de Escolhes Tu? Ou escolho eu? Uhum. Sabe que as outras coisas até vou ser a escolher hoje. É isso. Nem estava previsto nada disso, não é? Mas só hoje até vou ser a escolher. Pela primeira vez estamos a gravar ao mesmo tempo, quer dizer, não é a primeira vez. Mas é a primeira vez que estamos a gravar e ao mesmo tempo estou aqui a ouvir de um lado um programa que é bem parecido com o nosso. Também são dois locutores a falar de coisas atuais ou de alguma coisa de experiência e metem música pelo meio. Ah, pois. Não sei, nunca ouvi. Mas só estou a dizer, o Otão Babilónia. Eu o conheço. Já me falaste dele umas quantas vezes. Já? Acho já. Que é a primeira vez, não sabia. Olha, ouviste o coisas nesta semana? Um contra o outro. Por acaso ouvi. Tenho um coração. Precisamente. É verdade, é titão. É que é bom. E eu digo-te uma coisa. Eu por acaso não vi a última. Qual era a última? A última, olha. Não me lembro. A última era... Oh, então eu até pus a pensar em ti. Ah, o quê? Foi pensando em ti, já em mim? Não. Foi o Bessa Memut. E ele meteu-se a Consuelo? Não, meti o André Bocelli, mas antes meti aquela de 44, que eu descobri que há dias. Ah, sim, mas isso não é original? Não, não é original, mas original, eu não sei especificamente quando é que foi. A original foi gravada mais tarde. Original quer dizer? Então anda com o Suango, metemos na gravação para o Dom Duarte. Está bem, mas isso, mas essa gravação é aquela dos anos 60, aquela toca ao piano, não é? 60? Ela não era tão nova para já ter tanta idade. Ela era nova quando gravou aquilo já é. Pronto, está bem, é capaz. 50, talvez. Pois, por isso a versão original ainda mais recente. O que não dizes é engraçado, a versão original é mais recente do que a primeira versão. Pronto, e então daí lá coloquei. Mas e digo-te uma coisa, e tenho muita pena, porque aquilo era para ser uma coisa muito gira. Tu reparaste que a primeira música era o Tengo um Coração. Tenho um coração. Borburra de amor. Exatamente. A segunda música era aquela de... A estranha... Não era... Foi Deus. O criado. Não te lembras daquela música. Foi Deus que a vida ao homem quis dar. Foi Deus que... Ai, que eu acabei de ler aqui. O que é que acabaste de ler aí? Aqui a terceira música de um álbum do José Afonso de 72, Eu Vou Ser Como a Toupeira. Sim. Tem sete fadas me fadaram. E eu de repente ao olhar para lá o fadaram pareceu-me outra coisa. Pareceu. Olhar assim de repente. Mas tem aqui uma música que eu gosto. Tens que pôr um bico por cima do falaram. Fadaram. O avô cavernoso instituiu a chuva. Conheces? Ah, conheço. O que é que eu ia dizer? Estávamos a falar do Bessa Neto, do Borbogas de Amor e não sei o quê. Ah, pronto. E a segunda era Foi Deus e a terceira era para ser... Ou seja, aí foram duas versões dele de outros temas. E a terceira era para ser uma música dele e depois uma versão feita de uma música dele. Era a cabecinha no ombro, não é? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E depois vinha o ele e ela... Encosta a tua cabecinha na minha maminha. É. Isso existe? Existe. Eu é que não encontro essa música, não tenho essa música, que pena. Porque eu gostava tanto por essa música. Que pena! E depois, esta semana nós tivemos uma entrevista com familiares do José Crispim. É verdade. O José Jorge e o Júlio Crispim. Quer dizer, o Júlio por acaso não esteve na entrevista. Mas faz parte do Jota. Bem. O teu resumo da semana. A quem da semana passada eu disse que ias fazer na última intervenção e não fizeste. Admiro-me teres batido depois. Ah, pois ele bateu-me. Fui agredido. Pois foi. Lembraste disso agora? Pois também. Não, lembrei-me quando estive a ouvir a emissão. Porque logo na primeira ou na segunda tu dizes... Eu sei, quero fazer o resumo. E eu, quero fazer, foi mesmo assim, quero fazer o resumo. E eu faço na última que já não vai haver os coisas dos prémios MTV, mas como o olho, depois passou. Ah, mas eu também não... Achei um balhote. Mas faz agora então. Mas também assim. Não havia assim nada importante. Olha, foi uma semana... Não, havia, para tu te falares aqui, é que tinhas alguma coisa para dizer. Está bem, mas depois acabou... Nem que fosse mesmo dois ou três caracóis. Acabou por não se revelar importante. Ah, está bem, pronto. Então diz lá. E se calhar vais dizer agora para a semana já não tem importância, mas está bem. Não, o único caso era uma coisa que mesmo no dia a seguir perdeu a importância toda. Ah, está bem. Pronto. Mas agora vou dizer. Não, mas já. Mas agora vou dizer. Já agora vou dizer. Mas porquê? Eu tinha na altura uma música preparada. E depois mudaste. A música era do género. Hoje perdi um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. Olha, estou aqui, perdi um aqui. Amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Hoje uma pouco. Pronto. Mas no fundo não perdi nenhum amigo. Temi, mas não perdi, o que é bom. Estou aqui. Por isso é que eu disse que... Estou aqui. Mas eu não disse... Perdi o meu namorado. Está bem. Não foi isso que eu disse, não claro, é? Claro, sim, o meu namorado, a minha flor. Claro. Tens de pôr um pi por cima do namorado. É, foi-te a cantar a boda que tu dizes. Sim. Um dia deste ainda sai para aí no Daily qualquer coisa, no Daily Telegraph. Locutores na web andam juntos. Ou no Daily Mail, é mais provável que seja no Daily Mail. Se a gente saísse no Daily Mail era um espetáculo. É falar contigo em inglês, não é? Fazendo uma entrevista em inglês e tu respondias em polaco. E depois eles dizem, então, you, como é you are? Porque como é que tu estás, não é? You are, parece como tu és. É, é mais como possível. É que tu estás é how are you? Pronto, how are you? É a mesma coisa. How are you? I am very content because... I am very content. I am salut, não, Daily Mail. I am salut. Que é tipo mistura de francês com inglês. Ah, está bem. Tal. You and avec Nuno. Aliás, I and. You and. O que é que tu andas? You and with Nuno. Yes. I am. Não, I and. With my locutation. Dentro da web. Pronto, e eles depois mandam um montinho na cabeça e dizem: amigo, para assassinar a língua inglesa, deixa-se aqui quietinho no seu cantinho. Pronto, está bem, brigadinho. Há quem assassina a música portuguesa e anda aí. Já agora arranjo-me uns conezinhos só para a viagem. Tu hoje estás a falar mais alto que eu. Mas ei, corra, venha, vó! Não, eu hoje sou muito contente. Tá, está sim. Sempre que eu sou contigo estás contente. Claro, mas isso é. Mas é que é bem. Não, mas tu não sei explicar, estou com energia, sabes que há uma coisa. Ai, então vamos lançar! Não, sabes que é assim, eu não sei explicar, está um ar perfumado, nós estamos a gravar da parte da manhã, convém dizer. Manhã, já não é quase manhã, sabe? Pois, é quase mais tarde. Final de manhã. Está um dia solarengo. Não estás solarengo. Foi o que eu disse. Sexo cu. Sexo solarengo. Não, disse para cá se disse solarengo. Não, vamos ouvir. Não, estás a ver como sexo solarengo? Pois. Está um dia solarengo, está um dia... Está bom. Não, disseste outra vez cu. Por acaso não disse? Então disse solarengo para aqui, para este lado. Solarengo? Agora eu vi solarengo. Agora disse para aquele lado, para a janela. Solarengo. Desse lado parece cu. Porque viraste... Ficas virado. Bom. Vais falar do Zeca ou ainda vais continuar com o dia solarengo e está um ar perfumado e... Mas não fui eu. Está bem. Não, está. Pronto, está um dia bom. Gosto deste dia. 19 de novembro, sabes quem é que faz anos? Não, não é nenhum familiar meu. Não, ia perguntar se era teu primo, assim. Por acaso estava a ver se havia algum problema. E vi outra vez no sábado, quando saí daqui. Não, não foi neste, foi no outro. Ai. Vi outra vez a tal prima, que tu dizes que não é prima, que não andam lá connosco. Vi outra vez com a irmã e com a mãe. Por isso, certeza que é que eu estou a falar. Mas vocês... Ah, bem. Ela até pode ter ido lá. Não digo que não. Mas nunca... Não, a tu está lá em filmagem de espetáculo, já dizer que não está. Está bem, continua. Lá a câmara apanhou. Lá a câmara foi. O que é que eu te ia dizer? Mas esta semana foi uma semana gira. Não sei explicar porque eu gostei desta semana. Gostei desta semana. Eu fui ao hospital. É? A rapariga foi operada, já sabias? Ah, pois já. Pronto, foi. Ora, eu gostei desta semana. Foi uma semana gira porque foi uma semana, digamos, teve os seus esquemas complicados. Mas sabes o que é tu olhares para uma situação complicada. Até ficares um bocado fora do sério porque... Pronto, porque como é que eu vou resolver? Mas isto também não está nas minhas mãos, mas eu tinha de resolver isto e não sei o quê. E chegas ao fim, aliás, chegas ao fim. Antes de chegares ao fim, pensas... Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E eu disse isto, dei este conselho a outras pessoas e estou a conseguir dá-lo a mim. E de alguma forma isso ajuda a manter não só a calma, mas também a cabeça fria. A esperança de que vai tudo correr bem, porque é isso mesmo. Não há bem que sempre dure, é um facto, mas também não há mal que nunca acabe. É preciso ter calma. E esse mal passou. E agora tudo bem. Pronto. Ou seja, o conselho é aquilo que eu sempre disse. Mais fácil a falar do que fazer, é um facto, mas quando se faz, é muito mais fácil falar ainda. É? E pronto. Tu falas bem, tu. É isso. Quer dizer, mas falas bem, podias falar não, mas por acaso falas bem. Tem dias, há alturas em que eu gaguejo muito, ou em que, sei lá... Ou trocas todo, como na primeira emissão do Rádio à Tarde com esta versão. Olha, tu na segunda-feira... Eu falo depois, que já vem 11 minutos e meio. Não, diz lá. Não, eu falo depois. Diz lá. Não, eu falo depois. Curioso. Não, mas eu falo depois. Estou curioso. Ah, não, eu falo lá do Zequinha. Do Zequinha? Ah, pois é. Pois é, com as pessoas escolher, não é? A minha primeira escolha hoje... Isto é assim, hoje as três escolhas musicais, o quadro de Bonaparte aos Caralhinhos, a seguir em Mato Grosso, tem muito, muito sentido, muito significado, não é? Me falei bem? Exatamente. Eu estou falando da primeira. Para cá se tem. Vamos lá, a primeira música. Porque na semana passada estivemos muito mal, 1h40, este ano, para ver se vamos a 1h30. Exatamente. Quer dizer, mais 1h30, queres tu dizer? É, foi o que eu digo. Ou seja, vamos ter 3h10. Exato. Digo eu, cantar alentejano. É como se chama, a música que vamos ouvir é do Zeca Afonso e é do álbum de, corrijo-me se estou errado, 1972. Obrigado. E o nome? O nome do álbum? Ah! Ai, como é que se chama? Eu já disse um bocado. Eu vou ser com uma toupeira, não é? Não. Cantigas do M-A-I-O. Ah! Cantigas do Maio. E é de 1971. É por aí. Na altura do Natal. Pronto. E esta música... Sabes o que é que eu disse? M-A-I-O. Porque num episódio do Silent Verdade do Herman Enciclopédia, em que o tema foi Portugal, que até foi naquele episódio que entrou o Ian a fazer de João Baião, bem-vindos à Big Show Chique! E hoje vamos ter muita animação. Eles são muitos, eles são jovens, eles são os... Eles são o cor do Santa Mar, não sei onde. E vem meia dúzia de adultos vestidos de batas bebés. E vão cantar o bacalhau, caralho! E aparecem eles todos. Não te lembras disso? E começam eles. O bacalhau, caralho, bacalhau, é melhor tempero, caralho, hein? Não se lembra? Pronto, e nesse episódio de Portugal, há uma parte em que o Herman está... Fazem a noite do 24 de Abril, de 74. Uhum. E o Herman é um locutor da Emissora Nacional. E eles chegam lá... Na Emissora Nacional, não, no Rádio Clube. E eles chegam lá e ele está a passar músicas, não é? Românticas, não é? Na altura. Uhum. E depois chegam lá os militares e apresentam o álbum do Zeca Afonso com a cantiga de Maio, que é o que tem agora na Vila Morena. Uhum. E ele pega naquilo, Zeca Afonso, cantigas de M-A-E-O. Pois está bem. E atira o álbum para o chão. Manda o álbum assim para o ar e continua lá com as coisas. E então lembrei-me, sempre vejo cantigas de Maio, digo cantigas do M-A-I-O. Não me acredito, não te lembras desse episódio famoso de Portugal. Por acaso, não me lembro. E depois chega o Joaquim Mochica a interromper o bacalhau caralho. Mas que é isto, pá? Mas que é isto? Nós temos de ser revolucionários. E você é um palhaço, pá. Empurra o Herman quase para a parede. Você é um palhaço. E o um programa sobre Portugal e não se fala do 25 de Abril, pá. Começa a chorar e depois, 25 de Abril, sempre. E eles todos lá atrás, 25 de Abril, sempre. E o Herman, 25 de Abril, sempre. E a cena logo assim, eles mudam depois de cenário e aparece um homem a trabalhar e vê que já acabou o dia e mudou o dia lá no calendário e está 25 de Abril. E depois muda outra vez 25 de Abril, depois já ser 25 de Abril. Pronto, é 25 de Abril sempre. É como quem diz, não somos a sempre a torta. Admirava-me era se não viesse a conclusão política do Oscar. É sempre, não tens sempre a culpa de Sócrates. O que não deixa de ser verdade. Ah, pronto, já te coloquei a falar lá do Cantiga Joana. Ah, e oh, música número 4. Exatamente. Por acaso também tem que é a faixa número 3, mas até é 4. A 3 é o Ai Milho Verde, Milho Verde. Ai Milho Verde, Milho Verde. Cadê? Bom, dizia eu então que vamos ouvir cantar alentejano. Tá bom. Tá bom. Esta música, ela é especial porque, primeiro, tem o nome de pessoas que marcaram muito. O nome? Sim. Chamava-se Catarina. Pronto. Segundo reporta-me... Catarina Eufémia. Sim, eu sei. Eu conheço a história, porque eu depois fui investigar. Sei que aquela Catarina existia mesmo, se não existia mesmo, mas é que lá encontrei a história dessa Catarina. Sabes que este álbum é considerado o ponto alto da carreira do Zé Afonso? É natural. É natural. E obviamente... Ah, continua, que no fim fala. Continua. Esse e um outro que ele lançou mais tarde, não sei o que, das galinhas. Ah, pois. Acordar com as galinhas, é isso aí. Não era isso. Como é que se chamava o álbum? Eu não sei. A chamada que já vai em 16 minutos e meio. Pronto. Mas dizia eu então que... Pronto, depois esta música reporta a uma situação, aliás, a uma localização geográfica que também me diz muito. Mas em relação às Catarinas, acredito que há muitas Catarinas que me dizem muito. Mas porquê que localização? Alentejo. Ah, do Alentejo? Pois. Alentejo. Cantar Alentejo já não veio fazer lembrar aqui, eu traz montes. Para a minha mãe fazia. Ah, respondido. Ah, que um BMW. Mas pronto, eu, digamos, porque para mim, Évora, neste caso não era bem Évora, mais Beja, Baleizão, não sei o que, aquilo é Beja já, mas pronto, é aquela região que faz lembrar, digamos, aquilo que eu ainda vejo, uma réstia de Portugal, que é aquela hospitalidade, aquela calma, aquela amabilidade no dia-a-dia. Digamos que, talvez porque, no fundo, o Alentejo ainda seja a região menos exposta. Hoje em dia, o interior, digamos que hoje em dia o interior é uma... É algo muito, que está muito sob a atenção dos mídia, porque hoje em dia é como pessoas com deficiência. É fácil fazer uma reportagem, não é? E toda a gente, de repente, quer prestar atenção, quando mais não seja por descarga de consciência. Quer fazer uma reportagem, quer mostrar não sei o que o interior. Engraçado, porque o Alentejo continua a ser uma região esquecida. E, portanto, talvez por aí está um bocadinho mais livre desta situação político-social que vivemos atualmente. Não escapa, mas mesmo assim, em termos sociais, ainda há uma amabilidade, a hospitalidade quase que se mantém intacta. Saiu pouco prejudicada, saiu pouco afetada. E ainda hoje continua a ser aquela parte que eu ainda sinto, que é Portugal. E pronto, e não sei, ou seja, portanto, depois há aquela componente, aquela injustiça. Sabes que hoje em dia muita gente defende do regresso do Salazar. Defende, quer dizer, com quem diz, como é lógico, o Salazar não pode regressar, mas alguém que fosse como o Salazar. É fácil dizer, ah, isto não me doeu. Não é? Quando a dor passa, é fácil dizer isto não me doeu. Eu aposto que muitas das pessoas que dizem isso hoje já não se lembram daquilo que nós temos atrás. Claro que alguns viveram e até concordavam. Não é? Outros não sabem o que era aquela realidade. Tal como eu também não sei, também não posso dizer que era assim ou assado. A verdade é que dos conhecimentos que eu tenho, ela tinha mais desvantagens do que vantagens, não é? Outro dia, no Ironman 2011, no programa dele, ele comentou, hoje as pessoas... Não, não foi no Ironman, foi quando ele foi convidado no meia-noite menos 5, não sei, para meia-noite. E ele disse, muitas pessoas hoje, ainda hoje, ontem eu vi que muitas querem um regime, um Estado Novo outra vez, querem um regime parecido. Ah, porque na altura não havia injustiças, não havia desequilíbrio das coisas. Pois, não havia nada para oferecer. Foi o que ele disse. Não havia nada na mesa, não havia nada para oferecer, não havia nada para comer. Como é que havia de haver injustiças? Pois, e mesmo que houvesse também não se sabia, não é? Pois. Mas acho que há coisas muito curiosas. Sabes que os jornais da época não chamavam União Soviética, era Rússia. Sim. E não era Exército Vermelho, era Exército Russo. Na altura, o vermelho, tudo, quem dissesse vermelho era comunista. Pois. O Benfica sempre foram os encarnados, até hoje. Até hoje eu não ouvo dizer os vermelhos, eram os encarnados. É. Porque vermelhos eram os comunistas. Pois. percebes, e não sei, assim, já para não falar, em certa parte, nós estamos, em certa parte, num regime entre o democrático e o ditatorial. Porque, não é, é assim, o democrático, ou seja, porque ainda não proibiram o direito à manifestação. Ainda não proibiram o direito à greve, mas lá chegaremos às tantas. Porque acredita que hoje em dia, greves, manifestações, eles não querem saber disso para nada. Aquilo que o povo diz, não querem, eles não querem saber disso para nada. Portanto, continua, de certa parte, a ser uma democracia falsa, um regime ditatorial, até porque eu já vi pessoas, e isso também sabes disso, pessoas que criticaram o governo, não foi este, foi outro, mas pessoas que criticaram o governo a virem para a rua. Quando chegamos a esse ponto, não podemos dizer que estamos em democracia. Não podemos dizer que estamos numa espécie de democracia. O que eu acho piada é que tu falas sem saber as coisas. Sabes lá porque é que as pessoas criticaram? Sabes lá se foram despedidas por terem criticado o governo e não fizeram outra falcatrua aos hospitais, não fazes ideia. E que não quiseram saltar cá para fora. E já há bocado estavas a falar do Alentejo, que é a única região, não sei o quê. Como é que sabes que tu não estás lá? Mas conheço pessoas que estão lá. Oh. Ah, bem. É assim. E então vias-te no que te contam. Sabes que... É assim... Fio mais daquilo que me contam do que daquilo que eu vejo no sentido... Ou melhor... Isso é natural. A realidade a que eu... pois. A realidade a que eu assisto mostra-me uma série de pessoas egoístas, pessoas... Sei lá. Sabes que eu falo com muitas pessoas daqui do Porto, falo com pessoas de Lisboa, falo com pessoas de Évora, falo com pessoas de todo o país. E a verdade é esta. Pessoas, por exemplo, da Madeira e do Alentejo são muito mais amáveis. Prestam muito mais atenção àquilo que eu digo, mesmo que seja por escrito ou por voz, do que as pessoas do Porto. Eu sou capaz de dizer, pá, estou tão triste. E a pessoa dizer, pois, é pá, e o rei do meu patrão? Dizer, pá, olha, vê lá, morreu um gato. É pá, e a minha colega que é uma chata do caraças, percebes? Mas isto acontece do Porto, Lisboa. Do interior é fácil, como eu digo. O interior não sei como é que está, mas a verdade é que hoje em dia é muito fácil fazer-se uma reportagem sobre o interior. Sobre o interior, continuo sem ver nada. Mas continuo a ver essas pessoas amáveis, a serem amáveis. Os anos passam, elas desiludem-se, mas continuam a ser amáveis. Todo Portugal é solidário e tem hospitalidade. Sim, e sim, é... pois. E é? Ah. Qual é que tens a ideia contrária? Não, é para a comunicação social, é para a imagem, certo, para o exterior. É. Olha, uma coisa é certa, podes ver que o racismo nos últimos tempos tem aumentado muito. Se eu começo a falar sobre isso, estou sinceramente o racismo. Isso até me faz rir agora. Racismo. Acredito. Olha, ouviste o teu amigo na segunda-feira? O nosso grande amigo Eusébio. Não. O Eusébio mesmo? Não. O Javi Garcia, o Alain queixa-se que o Javi Garcia chamou preto ao Alain, não sei o quê, durante o jogo. Então ele é o quê? Se fosse chamasse branco, é que ele tinha de se sentir ofendido. Racismo? Até um preto diz isso, o Eusébio. Quantas vezes é que eu ouvi coisas bem piores e piores no meu tempo? Dizia-se coisas bem piores e eu ouvia e calava e continuava a jogar. Oh. Racismo. É assim. É assim. Antes, sobretudo nos Estados Unidos, tudo o que era preto era para bater. E na África do Sul, não sei. Hoje, é ao contrário. Não se pode dizer nada aos meninos, que logo é um insulto. Fazem um insulto a um de cor, seja lá amarelo, preto, vermelho. Mas se fizerem um insulto ainda pior a um branco, já não é racismo. Oh. Não, o que o meu pai diz. Eles dizem coisas bem piores entre os brancos e não há problema. Mas começaram a preto, ai, coitadinho. Foi. Não, repara, eu o racismo, mas eu não estou a falar do racismo só do branco para o preto. Ou do branco para o negro. Então, eu estou a falar de... Do ao contrário. Do eu estou a falar no geral. Do negro para o branco, muito mais. Aumentou muito mais esse do que o outro. Não é? Acredita que aumentou. É assim, se calhar hoje em dia há menos pessoas racistas, mas as que são racistas são mais racistas do que há uns anos atrás. É verdade, também já houve menos racismo. Ou melhor, já houve mais racismo, desculpa. Já houve mais, mas também já houve menos, não é? Foi um retrocesso. Mas pronto, ou seja, é por isso. Zeca Afonso não é racista, continua. Pronto, Zeca Afonso, ou seja... Sabes quem é produziu o Cantigas Maio? José Mário Branco. Tá. A encenação musical de José Mário Branco. Grande senhor. Pronto. E foi por isso que eu escolhi esta música, porque acho que ela ainda continua a ser das regiões mais imaculadas portuguesas, em termos do no que toca ao princípio do que... À identidade portuguesa. E pronto. E basta, por exemplo, que não vemos... Corrijo-me se estiver errado. Se estiver errado, retiro um bocado aquilo que disse em relação a isso. Mas não vemos... Acho que não vemos grandes políticos ou grandes figuras da política alentejanas no poder. Não. Pois. Sabes que a Grama Vila Morena passou na Rádio Renascença? Olá! Oh, mãe! Olha, Dominique, vamos agora à música. Ao som de Shakira, recuamos até 1972 para ouvir. 71! Oh, exatamente! Catarina. Não, Catarina Lentejano! Vamos à música! Vai cá, Porto! Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, baleizão a viu morrer. Serranas viram em vida, baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Não perdoa a quem. quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. As asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há um dia de cantar. De cantar, ainda há dias de cantar. É? Devia haver amizades. Devia haver. Olha lá, há bocado. Vamos deixar. Chamava-se Catarina. É igualzinho que eu canto, não é? É, igualzinho que eu canto. Eu acho que tu não disseste o verdadeiro motivo porque uma vou escolher a cantigas M-A-I-O. Pois não, não fui a tempo. Então diz lá. É. Aquela. Assim, é um bocado aquela injustiça social. Aquela, digamos. Pronto, no fundo é a injustiça social. E um tempo que, felizmente, para mim, pelo menos para mim, felizmente, já lá vai. Não é isso. Então, diz lá. Falaste da Catarina e não sei quê. O José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos nasceu em Aveiro. Foi por causa disso. Ah, está-se a lembrar a Aveiro? Eu sei como é que é. Eu sei como é que te chamas. Olha, mas por acaso, Aveiro nasceu na Freguesia da Glória. Conheces? Nem eu. Também não. Aveiro é 2 de agosto de 1929. É 4 anos mais novo que eu. Aveiro tem a Catarina mais de todas as Catarinas que eu conheço. Aveiro tem a Catarina mais especial para mim. É verdade, pois, isso. Quer dizer, não há venda de Aveiro, mas é do distrito de Aveiro. José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, sabias? Morreu em 87. Isso eu sabia. Ainda apanhaste o homem, andaste com ele na infantária. Pois foi. Pois está bem. Ora bom, segue-se o Amilcar, que não vai demorar 25 minutos para falar da música. Mas tu dizes uma coisa do Rádio Tarde, antes de mais, diz lá. Ai, Rádio Tarde, está bem, deixa calar aqui os homens do hotel. Vem lá. Isto já está a dar aqui o Rádio Tarde. Quer dizer, estava. Yeah, meu! Banda Freak on the Nice! E agora descobriram aqui. Aha, fiz, só assim direitinho. Digamos assim, digamos assim, não foi mesmo. Ele funcionou então no ano 1876 para mais 4 grandes músicas. Venham elas: Bush, Chemical Between Us, Learn to Fly dos Foo Fighters. Para ouvir também Wild Wild West, a música fantástica de Will Smith. Semelhanças entre estas três. Entre as três? Sim. São do 89, não. Pois são. Pois são. E olha, este homem anda a fazer ali de uma forma indiscreta, ali a disfarçar, mete ali no meio um especial 1999. Por acaso não estava. Até estava a associar a desbucho mais a. The Chemical Between Us, Wild Wild West e Learn to Fly, para logo. Eu aquelas duas primeiras foi mais até para colocar um bocado de rock na rádio, no programa, porque tem pouco. Foi que eu disse. Hoje. Grande música esta. Qual é? Não ouvi ali. Ah, grande música, não sei qual é, mas por acaso é boa. Por acaso estava a pensar que era outra. Também não estou a ver qual é que é, mas. Olha, eu tenho uma coisa para te falar. Ah, fala lá. Tu, na outra sexta-feira, disseste: como é que fomos empatar com a Bósnia? Agora eu pergunto: como é que fomos empatar 6 à Bósnia? Ah, graças. A sério, digo-te uma coisa. Eu apeteceu-me... Telefonar para o presidente da Federação Bósnia a dizer: Brzezavje da Dic. Não, apeteceu-me dizer: calai-vos. E eles calaram-se. Ai, Portugal, Portugal, Portugal, e Portugal, e Portugal. Calar-vos ao Jarrábio. 2-1. Não. Aos adeptos. 2-1. De quem? De Portugal. 2-1. Calaram-se que nem uns ratinhos. Apoiaram para Portugal. Mas menos. Pá, 2-1. E quando foi 3-2, foi igual. E quando foi 3-2, foi igual. Mas eu não vi o jogo. Mas quando foi 4-2, dizem: ei, Portugal, ei, somos os maiores. Sabes o quê? Porque é fácil. É muito fácil. O Tuguinho gosta de coisas fáceis. Gritar Portugal nas alturas em... Eu já lhe chamei coisas piores. Na altura... É verdade. Na altura... Eu acho que pela primeira vez insultei mais os portugueses do que os quaisquer. Aliás, acho que é a primeira vez que eu insultei mesmo alguém, digamos assim, de uma forma abstrata, enquanto ouvia um jogo de futebol. Não é meu hábito, mas sinceramente enraiveceu-me tanto. Estas manifestações à quinta-feira são tão convenientes. Essa é outra. Porquê é que eles escolheram para dia 24 ser uma quinta-feira? Pois, quinta-feira sexta, faz ponte. Sabes o quê? Porque se não há respeito. São pessoas que se não há respeito. É, e quando foi no. E os 2 anos de maior greve do dia 24 de novembro? Não tem nada a ver com isso, nem nada. Os 2 anos de maior greve? Sim, há 2 anos foi dia 24 de novembro, por isso é que eles escolheram para o mesmo dia, para celebrar o segundo aniversário. E 2 anos foi que dia? Foi terça? Foi dia 24 de novembro, será? E agora fazem outra vez. Pois, há 2 anos foi terça, não? Claro, e foi por causa da segunda ser ponto, foi. Precisamente. Na segunda toda a gente foi trabalhar, mas sabem? Que eu na altura também trabalhava. Mas é assim, não é tão fácil fazer não é tão fácil fazer. É assim. Estou com a cadeia mais preso. Não é tão fácil fazer uma. Olha! Oxalá! Oxalá! Se me prenderem durante um mês, é garantido que durante um mês tenho de comer e coisas do género. Pronto. Não, é mais garantido, não é? É mais garantido. Mas pronto, não, mas sinceramente, para mim, e depois é que é uma manifestação que é de um dia e acaba aí, mas é isso, é conveniência. Não há, eu não me recordo, pelo menos de uma coisa assim com tanta afluência, à quarta, recordo-me de uma ao sábado. Oh, pois os caras foram para lá fazer um piquenique, foram uns 100 mil professores. Foram, pronto. Mas cá está, quando viram Portugal a ganhar contra a Bósnia, era muito fácil cantar Portugal, ei, apoiar Portugal, ei, Ronaldo, isso é mais um. Mas até eles concordam. Até eles limpam com esta tristeza. Ora bem, já acabaste? Já. Pronto. Ainda não acabou. Ouviste na Antena 1 o jogo? Ouvi. E ouviste um dos senhores que falou sobre o jogo? Durante o jogo, ou um intervalo, uma coisa assim. Eu não vi o jogo, só vi um bocadinho, ouvi na rádio, vinha do hospital. Não sei de quem estás a falar, mas diz lá. Então não ouviste, não destacava-te logo. Um dos comentadores, não um dos comentadores, mas um dos homens interessados na Antena 1 para comentar o jogo, como é que estava a ser, foi o... Começa por Z. Zé Plágio! Ah, pois foi! Ouviste ou não ouviste? Que comentador de futebol! Isto foi só um azar! Isto a gente ganha isto! Aquele lesão foi só o azar! E ele estava a olhar para os telemóveis de um lado, para os blocos, para ver se apanhava mais alguma música para copiar. Ele estava a olhar para o jogo. Por acaso pensei numa coisa. Por acaso pensei: é pá, ó Zé, tens mesmo uma voz parecida com a do Fernando Eurico. Mas é verdade, se tu ouvis os dois, eu na altura ele estava em estudo, eu posso falar, eu sinto-me em certa parte à vontade para falar no nome, porque pronto, no tempo do futebol em Portugal, entrevistei o Frederico, foi um dos momentos altos da minha carreira. Da tua vida, é um orgulho. Eu lembro que na altura tu estavas super contente até que me deixas adorar. Foi um dos grandes momentos da minha carreira como repórter, também foi a única entrevista assim no terreno que eu fiz. No terreno. Ah, foi, foste com ele? Foi mesmo, lá. Não estava nem deitinho assim de um forno. Não, foi mesmo lá nos estúdios da RTP. Ou da Monta Virgem? Sim. Cara, ele está cá. Não, ele jogou. Mas agora está cá. Aliás, ele que agora faz o relato dos jogos. Ele não é de Lisboa, ele é de Vila Real. Não, estava na ideia que ele estava sempre em Lisboa. Não, ele, aliás. Ah, ele esteve no Portugal Bósnia. Se tu ouvires, ele acompanha. Sim, está bem. Mas teve no... Não, mas esteve no estúdio. Ah, foi no estúdio. Foi no estúdio. Está bem, estava a dormir. Quem estava lá era o Nuno Matos e outros, qualquer que não possa. Paulo Sérgio. Isso. E o Joaquim Rida. Mas o que é que eu te dizer? Mas se tu reparares, ele está nos jogos do Guimarães. Ah, então está bem. Foi ele que disse, tire-me do ar, porque eu já não aguento mais, uma coisa qualquer de jogo. Quando foi a morte do Fer? Está bem. Pronto. Mas tu dizes alguma coisa? Eu vou falar do Zé Pelágio, que falou no Lourdes. Ah. Pronto, já falei. E tu estavas a dizer que o Fernando Henrique podes falar à vontade, que a voz é parecida, não sei o quê. Ah, sim. Que tinha... Eu, por acaso, pensei mesmo que tinha uma voz parecida. Está bem. Bom. Então vamos à minha escolha, que segue em 10. Vou-te ler, vou-vos ler um mail. Diz assim, recebi na segunda-feira de manhã. Para sermos mais concretos, às 11 horas, 18 minutos e 39 segundos. Olá, Nuno. Diz olá. Olá. Olá, Nuno. Ponto de exclamação. Queria pedir-te para não voltares a aparecer no meu local de trabalho. Em primeiro lugar, porque estou a trabalhar e é chato estarem a ver-me assim à conversa. E depois, porque, como sabes, estou casada. E se o meu marido te vir por aqui, não vai gostar. E com razão, porque se fosse eu a vê-lo na conversa com outra rapariga, também não ia gostar nem um bocadinho. Desculpa estar a ser fria, mas espero que percebas e respeites. Tudo bom para ti e fica bem. Eu acabei de ler isto. Ora, tive uma reação que o Oscar está a ter. Acabei de ler isto na segunda, quando cheguei a casa, e olha, estive aqui, deita a cassete, cheguei e li isto. E comecei-me a rir e disse, mas calma. Eu no dia a seguir, tipo, com colegas minhas de trabalho consideravelmente mais velhas do que nós, mais experientes, uma delas é casada, a outra vai ser mãe daqui a pouco tempo, por isso já tenho outra rotina, e contei-lhes a história toda, que era uma amiga, eu não escuto dizer quem é, já sabes quem é. Deixa eu ver se elas pensam mesmo que eu, diz lá. Contei a história toda, que não tinha sido uma pessoa qualquer que passou na minha vida, tinha sido uma grande amiga, que já não nos víamos há mais de 3 anos e tal. E eu contei-lhes e disse-me, pronto. É que eu estou a partilhar isso com duas pessoas bem mais experientes que eu, que é para ver se eu é que sou maluco. As duas começaram a rir. Não, uma começou a rir, a outra começou a abanar a cabeça. E uma delas perguntou, quantos anos tem? Ah, está bem, pronto. É falta de maturidade. Quer dizer, agora, por uma pessoa ter uma relação, não pode nem conversar com um rapaz. E se eu visse o meu marido a conversar com uma rapariga, não podia ser, que eu não ia gostar nem um bocadinho. E a outra só abanava a cabeça e praticamente nem comentou. E eu, pronto, afinal, não sou só eu que tenho uma visão assim um bocado mais aberta da coisa. Fala lá, ele agora vai começar a falar, vai calar-se aqui melhor. Não, é uma questão muito simples. se calhar podes pôr um pingo por cima disto tudo, se quiseres. Se calhar a pessoa em questão não estava à espera que tu mexesse tanto com ela. Acho que foi mais isso que incomodou, para ser sincero. Eu acho que não. Mas eu acho que sim. É que eu estive com ela na sexta, como tu sabes, e ela só mandou isso mesmo na segunda-feira. Quer dizer que teve muito tempo para falar com o marido e contar-lhe e ele dizer o que é que queria, o que é que não queria, ou o que é que exigia. Lembrei-me logo da outra do cão, da mão. Sim. Pronto, eu acho que ela teve mais tempo foi para pensar, não estou a ver ela a contar. Ou se mesmo pronto. Contar. Mas é que o pretexto de não ir lá ao trabalho não pega, porque ela sabia perfeitamente que eu quando passasse lá era por fora e só para combinar um almoço, no horário do almoço. O horário do almoço não é enquanto ela trabalha. Eu não ia voltar a fazer o que fiz no primeiro dia de ficar lá a conversar com ela do trabalho. Quanto ao resto, se o meu marido te vi por aqui não vai gostar e com razão, porque se eu fosse a vê-lo na conversa com outra rapariga também não ia gostar nem um bocadinho. Tá bem. Bom, passamos à frente. Mas também vim de quem não me surpreende. Isto foi na segunda. E o que é que isto... Não sei se foi no próprio dia, se foi poucos dias depois, um dia ou dois dias depois. Ouvi uma música que posso dizer-te. Que faz parte da banda sonora original de, de Portugal, um retrato social. Fantástico, sim. Conheces? Conheço. 2007, que é de uma série da RTP, do António Barreto, produzida para a RTP. Foi na altura que até houve os grandes portugueses, foi no mesmo ano, sim, não tem a ver com isso, mas pronto. Sim. Do Portugal no Estado Social. Esta melodia, que também foi integrada no Equador, que foi nas bandas A4, não foi? Foi, foi. Esta melodia, que é do Num Senhor, mas ao bocado, é a faixa número 3 deste Portugal, um retrato social, e... temos festa hoje. E então faz-me lembrar a de um homem chamado Rodrigo Milhão, nasceu em 1964. Alião! Ao bocado eu estava a cantar Oxalá! E lembrei-me dele porque ele fez parte de Madre Deus. Aliás, é um dos famosos elementos do famoso vídeo de Alfama. É, só Alfama, acho que sim. Também faz parte do Sétimo Legião, que mantém uma música que ainda vai passar aqui. O Rodrigo Leão tem esta melodia que me faz lembrar de simplesmente uma coisa. Quer dizer, faz lembrar duas. Uma prática que é a faculdade. Nós no último ano fizemos curtas-metragens no penúltimo semestre. E uma, acho que foi mesmo a quem ganhou a melhor curta-metragem. Durante a curta-metragem quase toda, a música, a banda sonora era esta. A música que vamos ouvir a seguir. Isso, pronto, são recordações. Mas no dia-a-dia, ou daqui mesmo no futuro, o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar simplesmente uma coisa, decadência. Olha, enquanto tu te faz lembrar decadência, deixa-me cá fechar a decadência, porque senão isto vamos e tal e coisa. Hã? Pois. Eu já venho. Não sei o que é que vai fazer, mas já vem. Esta música do Rodrigo Leão faz lembrar a decadência porque, não sei, desde o seu início do... Tem sempre aquele ambiente, não é mórbido, mas um ambiente dramático e tal. E não sei porquê, associo sempre a uma fase precisamente disso, de estar numa fase de declínio, não só de pessoas, quer dizer, até há pouco tempo era de pessoas idosas. Mas esta música também faz lembrar, mesmo pessoas jovens, e por isso mesmo é que eu estou a escolher agora, estar a escolher para isto de estar a decadência de pessoas ainda mais novas, começam-se a decair a partir de um certo momento e não reparam. E pronto, pode-se aplicar a muita gente. E por isso é que faz agora. Pode entrar, hein? Por isso é que já vou introduzir a música. Ah, sim. Expliquei que isto é... Bem, depois ouves, não vou estar a repetir. E portanto, por fazer lembrar o decadência, vais dizer alguma coisa? Não sei se eu vou ouvir. Pois, eu sei que tu não ouves, mas eu explico. Eu digo que tem off. Gosto de dizer, eu digo que tem off. Vamos ouvir, a música chama-se As Cidades. Ei, perdi a explicação. Depois ouço. É, rápido. Já disse, já tinha dito. As Cidades, pode ser? Do Rodrigo Leão? Pode ser. Olha, não posso dizer as aldeias? 2007. Ou quem das vilas? Está bem. De 1971 viajamos para... Ih, cara, que viagem, 36 anos. Viajamos até 2007. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos viajar. Thank you. Alô, alô, estamos de volta. Depois de ouvirmos mais duas músicas. Quem é o melhor. Fala? Esta foi a cidade, é, não é? Brasil. As cidades. Brasil, eu. Estamos de volta, dizia, estamos de volta. Vamos agora ouvir uma música de 1996. Vamos dar um salto mais pequenino, mas para trás também. 11. É, vamos até 1996. Ah, às 11. Tens umas calças todas bonitas. Obrigadinho. Que moço a fazer hoje. Mas dizia eu, estava a pensar que acabei de responder. Sim. Pronto, dizia eu então que, pronto, vamos ouvir mais uma musiquinha. Esta é de 96. Sim. Ora bem, esta música tem. Eu acabo-se muito rápido. Estas caem de introdução mais ou menos 5 minutos, pelo menos para mim. Primeiro, que esta música é do álbum Os Primos, de 96, dos Despicega. Que foram uma fundação de parte dos Pesticida. É verdade. Pronto. E então vamos ouvir esta música de 96, que se chama, como disse, eu por acaso não disse, mas agora, é o Jogo do Sempre em Pé. Esta música, olha, até te digo, esta música. O Primo nos contou com a colaboração do Sérgio Rubin. Pois foi. Esta música não só é de 96, como é a faixa 19. Da minha terceira cassete de vídeo. E sabes quando é... de cassete, sim. E sabes quando é que eu a gravei? Quando? Vou-te dizer quando. Esta música gravei ainda com aquele solzinho do lado esquerdo, inferior, do lado inferior esquerdo do ecrã. Pronto. Era em cima ou em baixo? Era em baixo. E em cima era depois. Mas era do lado direito, já era um sol diferente. Esta é o Wikipedia, às vezes. Carreguei nos Primos no álbum do... do Jesus Bissiga, de 96. E foi parar a Relações Familiares, quer dizer? Não, foi parar a Le Cousin, um filme francês de 1959, dirigido por Claude Chabrol. E diz aí eu que esta música gravei-a numa altura em que dei uma reportagem, uma entrevista, porque o Salmo Música dava todos os dias uma entrevista. Segunda a sexta, uma entrevista. Pô, a lembra-se de tudo. À uma da tarde. À uma da tarde. Mas não sabia se era todos os dias. Dava à uma da tarde e às 8 da noite. Como é que tu lembras disso tudo? Não, porque eu lembro, foi um momento muito marcante na minha vida. Ah, bem. Tanto digo mais, eu tinha ali a televisão, tanto que entrei na sala. Tinha... não era nessa sala, era noutra sala. Não te lembras mais da Zara. Que esse cara lembras-te. Lembro. Ali, pronto, era a coisa. Ah, nem antes, já. Exatamente. E então depois, entrei na sala e do meu lado direito, para quem entra na sala, para quem está sentado no sofá, é ao lado direito, mas é diferente. E qual é a faixa número quê? Do... 3. Muito bem. Massa e Colação, O Mundo é Teu, Sempre em Pé. Exatamente. E a 4 é que tem colaboração Sérgio Godinho. Pronto. E então esta música, eu gravei-a porque deu a entrevista, percebes? Sim. Depois deu a música que vamos ouvir a seguir. Sim. A minha escolha a seguir. Sim. E depois deu esta. Sim. Pronto. Sim. E eu gravei esta também. Sim. E pensei, ei, esta música, que isto é novo. E depois a minha mãe na altura disse, não, isto tem aspecto de ser mais antigo. E eu perdi, então é mais antigo. E gostava daquelas coisas do movimento das cores. E depois acabei de ouvir a música, ela também estava a ouvir comigo, e manda lá, agora vamos comer. E eu fui comer. Pronto. E estas entrevistas davam à 1 da tarde. Tu não agora era às 5 da tarde, às 8 da noite. Não era às 5 da tarde? Sei, 5 da tarde, 8 da noite. Te enganei, mas era 1 da tarde e 8 da noite. Por acaso não era às 8, era às 7. Mas... Em Espanha já eram 8. Pois, em Espanha eram 8, precisamente. Até me lembro de música e tudo. Epá, não sei, gostava de. E gostava daqueles separadores, daquela coisa para ir para intervalo. E depois havia aquela coisa do Hollywood. Do História, que era uma coisa que eu noto. O que é que eu estou a pensar? Ei, que fixe! E depois, pronto, depois dava um reclamo do Hollywood, um reclamo do História, que estava a surgir na altura. Um reclamo do História, e depois. Depois voltava e depois dava mais um ou outro. Que era, dizia-se qual era o especial da semana. Depois dava mais três músicas. Três músicas, um reclamo. Era assim que dava. Pronto. E eu gravei esta música do Sempre em Pé. Que é a faixa 19 da casa de vídeo. Pronto. Vamos ouvi-la? Vamos lá, pá. A tua intervenção mais curta desde que eu comecei este programa. Vamos lá, então. Vamos lá. A música... Agora aguentas 14 segundos para os 5 minutos. Bem, o Jogo de Sempre em Pé... Não é de Jogo Sempre em Pé, é só Sempre em Pé. Pronto, o Sempre em Pé dos Desp e Siga Marinha! Não é Siga Marinha. Antigos Pesticida e depois Desp e Siga e depois vai ser agora. aqui. O jogo do sempre em pé. E é tão bom, e é tão bom. Jogar e não cair. E é tão bom que é. E é, e é, e é só rir. E não cai, e não cai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre em pé. E não cai, e não cai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre em pé. E é só mais uma viagem. Vem saltar connosco agora. É que é, é que sai sempre. É coisa certa. Tu sabes bem como é que é. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre em pé. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre em pé. Tu sabes bem que quem não tem, quem não tem não é ninguém, não é? E sabes bem que só não sai a quem, só não sai a quem não joga bem. E não cai, e não cai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre em pé. E não cai, e não cai. Ai, ai, bom que é. O jogo do sempre em pé. Já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. comunicar-te, Oscar Alinho, que na terça-feira, dia 15 de novembro de 2011, deve ter sido o dia, nos últimos, sei lá, 7 anos, em que eu caminhei mais. Não foi seguido, mas durante foi uma hora e meia. Sabias? Uhum. E muito por causa da visita tal. Olha, pela primeira vez fui ao Hospital Matosinhos. É bonito aquilo. É bonito. Podia não ser, mas é bonito. Só vi para aí 2% do hospital, mas é bonito. Tive na pediatria. Foi. A sério? A sério. Era para ficar no serviço de otorrino, mas não havia camas, então pronto, foi para ver dois meninos da idade dela. Ou seja, assim... Foi, na pediatria. Então pões perguntas. Ah, bem, mas não... E então fui lá e estive lá para aí 3 horas e nem vi o jogo. Vim ouvir na rádio. Depois é que foi giro ouvir. Eu demorei meia hora do trabalho até lá, pé. E depois mais meia hora para vir embora para apanhar o metrô. Uhum. Só que eu não sabia, eu nunca tinha estado lá para já. Para ir para lá, seguia as indicações. A indicação, também só pedi uma. Da tua amiga que morava à beira-mar. E foi indicação errada. Não, só disse, vai para a Fonte Luminosa e depois vai, segue, e depois é sempre em frente. É, mais ou menos, então está bem, também não quis saber mais. Eu gosto de ir à vida, eu gosto de ir para o sítio sem saber onde é, e também não pergunto. E fui, saber lá onde era o hospital, mas não encontrei, passar melhor. E depois para vir embora igual, sabiam lá por onde é que era. Mas andei a chover, depois estava a chover na quinta à noite, não sei, na terça à noite, não sei se te lembras, no dia de Portugal, lógico. Apanhar chuva. Foi uma chuva de golos, uma maravilha. Aí perguntei a uma jovem que estava lá na paragem, só para confirmar. Mas eu lembro, eu ao passar lá, tive aquela sensação de passares por um sítio e recordares outros tempos, porque já tinhas passado no mesmo sítio. E aconteceu-me isso na terça, fez-me recordar o meu primeiro ano de faculdade. Fomos lá jantar a um restaurante perto e passei por lá outra vez, exatamente pela mesma rua. E ao passar lá, lembrei-me disso, 6 anos depois. E por acaso, não foi em novembro, mas foi em dezembro, em 2005. Lá fui parar. Até parece que tudo me aborrece. É isso. Uma hora e meia a pé, andei bem. Então, e o que é que tu dizes do provável fim de vários canais da RTP? Ainda bem. Até hoje eu só tinha ouvido falar no Internacional na memória. Mas agora, hoje já ouvimos a Açores e Madeira. Ainda bem, é sim, ainda bem. É, então estamos a pagar para ouvir mentiras. Bom, agora lá vem. A única coisa que eu acho que se podia mentir era a RTP2. O resto, e Antena 1, e Antena 2. Ah, sabias que foi inaugurada na quarta ou na terça? Não sei, eu recebi convite, foi para a terça ou para a quarta. Foi inaugurada a Antena 2 Ópera. Numa altura que vão acabar, surgiu um novo canal. Não sabias? Por acaso não sabia. Antena 2 Ópera. Mas isso acho imaginar bem. É só rock. Sim. Mas isso faz muito bem, pronto. Acho que esse deviam manter. Agora, olha, por exemplo, RTP Mobile. Ui! Que é disparado. Porquê? Diz lá. É um desbaratar, porque a RTP, sendo uma empresa pública, é paga com o dinheiro dos contribuintes. Portanto, termos uma RTP Mobile é absolutamente desnecessário. Primeiro, Portugal não é, primeiro, aliás, eles não têm assim tantos conteúdos exclusivos que justifiquem uma RTP Mobile. Da mesma forma que não têm tanto conteúdo exclusivo que justifique, por exemplo, uma Antena 3. Ou uma RTP Açores, ou uma RDP Açores. A RDP Açores ainda vai cedo. Agora, por exemplo, RDP África, RDP Internacional. RDP Internacional consegue-se perceber se a África acabar. RDP Internacional consegue-se perceber se a RDP África acabar. Eu também percebo. Agora, no contexto atual, não percebo que existe RDP África nem RDP África. Também são internacionais. Também há Américas. RDP Américas. Ah, é? Ah. A sério? Sim. O que eles dizem nas emissões de Antena 1. Quando é em simultâneo para todo o mundo, eles falam da RDP Américas. Ui! Nem eu sabia dessa. Então, isso só devia... Isso, quer dizer, o RDP África ainda compreendia porque é que nasceu. RDP América, não. Olha, é o que há. Cá está. É o que... Mas eu não quero o fim da RDP Memória, fogo. Isso também não. Isso também acho mas tu achaste muito bem. Não, acho... Agora estás a dizer que não. És mentiroso. Acho muito bem. Afinal, tu é que és mentiroso. Acho muito bem, mas é o fim dessas duas RTPs. Ah, ou melhor, RTP África, RDP África... És uma bolacha? Não. Podes querer. RDP e RTP Açores e Madeira. É pena a RDP Açores acabar, mas a verdade é que, em tempos de crise, entre mortos e feridos, salve-se quem puder. Antena 3. Já devia ter acabado, nem era preciso chegar à crise, precisaria acabar com a Antena 3. O quê? Antena 3, já deu um punhado. Antena 3 era... A companhia para muita gente, sobretudo manhã. Mas Antena 3... Está bem, mas uma emissora não vale só para aquilo que é de manhã. Está bem, tu nunca ouves Antena 3, só lá estás para o final do que não sabes. Não, já ouvi Antena 3, já fui ouvir Antena 3. RTP1, claro. Aliás, até devia ser depois das internacionais. Depois das internacionais, devia ser a primeira a acabar. Estás tão bom, achas que a RTP1 vai acabar? É mesmo maluco, teu pá. É como uma cabeçada em cima. Não, porque dá taxa. É como uma cabeçada e está feito. Dá taxa muita gente. Ainda bem que falaste que viemos no intervalo. Dá taxa a alguns jornalistas que se dão à vergonha de dizer que são jornalistas. Aliás, mais do que jornalistas, há uma coisa que eu acho uma palhaçada. Catarinas Furtados receberem 30 mil euros por mês, Jorge Gabriel 27 mil, Malato 24 mil. O que é isso? Para fazerem o quê? Para andarem ali a fazer palhaçadas? Ah, sério? É o que eles recebem. É o que eles recebem. É. E a senhora hoje não anda muito longe, anda nos 19 mil, 17 mil. Não, que jeito isso. Ui. Isso é que é mais grave do que os jornalistas. Olha, que dessa não sabia. Ficaste a saber. A Catarina Furtado recebe 1000 euros por dia. Ah. Por dia. O Manato e o Gabriel não andam tão longe. Ainda me admirei eu há dias da nossa presidente da mesa da Assembleia ser reformada há 12 anos. Esta também é que andava há pouco. E receber quase 13 mil euros por mês. Mas pronto, essa gente que sai recebe mais que os políticos. Para andarem a fazer o quê? Olha, não quero, não acho bem salários tão altos para nenhum deles. Mas entre políticos e Catarinas Furtado e Manato, eu faria para os políticos segunda vez. Isso também eu. Trabalho bem mais para dar uma coisa de jeito. Isso também. A parte de fazer alguma coisa de jeito... Para ti não, mas em alguns aspectos fazem sim. Sim. Agora andar aqui a apresentar programas. E ainda tempo vi a entrevista da Ministra da Justiça. Com a piada. Só dava para rir. Teixeira da Pux. Só dava para rir. Quem é, e estamos a falar do público, porque se formos para Bárbara Guimarães e João Espinheiros e Fátima Lopes, é quase o dobro. Pois, eu que fui, mas apesar de ser injusto, quando é privado não é tão grave, não é? É com o dinheiro deles. Pelo menos na maior parte dos casos. Agora, quando é entidades públicas, como é a RTP, aí 30 mil euros por mês. Não, 1000 euros por dia, bicho. Ou que seja 20 mil euros por um apresentador, 20 mil euros. Sim, senhor. Afinal não há crise, não é? É. Ora bem, vamos ouvir uma... Ainda bem que avisámos que fomos ao intervalo. Exatamente. E viemos ao intervalo. É que dissemos as duas coisas. Às vezes falhámos. Mas hoje dissemos que íamos ao intervalo e que viemos ao intervalo. Exatamente. Vamos ouvir uma... vamos ouvir um grupo português formado em 1991 pelo João Melo. Sabes quem é? Sei. João Didelé e Renato Solnado. Sabes que ele esteve na Casa dos Segredos? Esteve na Quinta da Estabilidade? Não. Sim. Mesmo amigo de famosos. E sabes que a Fúria do Açúcar começou por ser um grupo de café-concerto onde havia música, mas sketches de humor pelo meio. Era um grupo de comédia. Pois é, a partir de 93 é que começaram a ser só música. Sabias? Na Marinha. A gente está sempre a aprender. Bom, porque é que eu me lembro disto? Primeiro, o género é semelhante, mas mais do que isso é que foi de 1996 esta música que vamos ouvir, está bem? De quando? Do mesmo ano, do teu. Ah! Eu já não te lembro, que eu vou te explicar porquê. Eu estava a pensar. Estava a pensar naqueles trocadilhos. Porque de repente estava a pensar na Marinha, pensando mesmo da música dos Village People. E pensei. In the Navy! Eles fizeram o YMCA, que é Inca. Depois também surgiu os In Excess. Que não tem nada que escrito. E depois está assim aéreo e tal. Quando? A que horas? E quando falaste no ano, Não. Já estava a regressar. Mas em que dia? É de 96. O teu Sempre em Pé é de 96. E acho que a música que vamos ouvir também é do primeiro álbum deles, de 96. Olha, eu sou o gay dos matraquilhos. É essa. Brinco. É sério? Não passou aqui, para não? Não. Pronto. Brinco com as bolas. O que é que isto me faz recordar? Agora vou falar a Carlos Bonaparte. Esta música faz-me claramente reportar aos meus tempos de infância, quando eu ainda morava noutra casa e... Podes continuar. E... Estou a trautear uma música de 1902. nessa altura, em 96, talvez um pouco em 97, por isso já devia andar. Não sei. Ao levantar-me todos os dias, quase todos os dias de manhã, há uma altura que. Ou eu tenho uma ideia errada e estou a exagerar nas recordações, mas acho que não, eu ia perguntar ao meu pai. Ou era quase todos os dias, àquela hora, quando não levantava, fosse às 8 horas, ou okay, 8 e meia, ou mais cedo, não sei, na rádio estava sempre a passar essa música. E a ideia que eu tenho é lá na casa onde eu vivia, quando eu ia ter com os meus pais, ou às vezes dormia lá, não sei, olhar para o rádio e eu ouvi sempre esta música. Que é o quarto estava a cantar. Eu sou o gaio, gay, gay, dos macaquilhos, minco com as bolas, como o cagaço. E deve acontecer-te a ver músicas que, seja lá qual for o contexto em que estás e a companhia que tenhas, mal ouças a música, não te reporta, não faz logo recordar certas alturas da infância. Mal ouves a música. Também acontece isto. Mas sabes uma coisa automático. Sabes uma coisa engraçada? Mas é automático. Eu acho que não. Mas é automático. Eu acho que não. Mas é. Mas é. Estás errado, pronto. Mas é. Eu ia dizer, mas acho que não estás errado, porque eu também tenho essa ideia. Deixa a música passar, está sempre a passar na rádio. É, assim de manhã. Pumba! Era logo. Mas é engraçado poder trazer recordações más, mas não. Faz-me recordar, acordar com alegria para ir para a escola primária e tal, por isso isto em 1934. A versão original desta música. É 34. Ah, exato. Tem que arranjar para um contra o outro. E em 96. Em 96, aqui o João Melo, o Ruca Rabordão, Zeca Neves, Moussa Sá e Filipe Larsen, pelo menos são estes os integrantes agora, antes, na altura não sei. Ainda existem? Sim. No primeiro, já há 8 anos, não lançam rola, mas devem existir. Devem fazer que existem. Se aparecer uma editora interessada, eles vão. Não, o que eles devem fazer é tipo espetáculos. Mas também sabes que em 18 anos só lançaram 4 álbuns. Olha, sabes por exemplo que os hard rock também são assim. Pois, é quando chega. Não, eles nunca gravaram. O objetivo deles mesmo é só dar concertos. Pois. Mas o hard rock é um bocado o projeto. Sim, isto é um grupo. Sim. Pronto, e se calhar gente mais ou menos da nossa faixa etária, portanto nascido na década de 20 ou 30, deve ter esta ideia também. Mas é que é a música. E se calhar é a única do Matatão. Ah, lembro também do meu pai. Para mim hoje é janeiro, está um frio. também me lembro. Não é de rachar, era. O Nuno vai para o infantário e o pai vai para o trabalho. Não era rachar, não dizia. Ah! Está a perceber. Ou então, para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. O Nuno vai para o infantário e o pai vai trabalhar. Mas pronto, isso foi numa fase mais precoce. Essa música eu lembro também quando ia para a escola, dava muitas vezes. O Nós Estrelas no Céu? Sim. Para a escola não, para o infantário. Não, eu ia para a escola. Estou a dizer que era para o infantário, estou a dizer 91. Está bem, mas eu ia para a escola. Não, ias para a escola, está bem. Uma coisa, eu entrei para a escola com 3 anos. Não é escola, isso não é escola, é pré. Mas a escola, naquele caso era a pronto, escola. Pronto, está bem, ganhaste. Eu não estava em nenhum infantário. E então, não me aceitaram? É automático, ouvia isto e era, tumba logo. Passo horas no café. Não é passo horas no café, eu sou gay, dos e acho que na altura, há 15 anos, fazia-se músicas assim para o humor, mas mais, não eram inocentes, mas mais simples. Em que a pessoa percebia e não era preciso cair em asneiras e coisas porcas. Olha, mas sabes uma coisa engraçada? O quê? Há uns tempos surgiu... Há dias assim... No ano passado surgiu uma música muito gira. Que foi? Never mind, I'm fine! Festa? Não, foi algo de género. Eu não sei que a minha mulher ralha comigo, mas eu gosto tanto dela. Eu nunca ralho com ela. Eu nunca ralho com ela. É desse género. Subtil. De quem? É do José Malhoa. Ah, não me... Leva para a maldade quem quiser. Aliás, eu só me percebi. Só me percebi há pouco tempo. É que eu me apercebi. Porque... Em como é que ela sabe? É, pronto, mesmo por isso. Em como é que ela sabe? Um homem nunca agava o outro. Acabar, não é? Exatamente. Nunca se elogiam uns aos outros. Nunca agava o outro. Vamos ouvir Fúria do Açúcar com o gay. Não é o gay, é o rei. Ela canta o gay. Eu, durante muito tempo, pensava que ele não tinha a mesma deficiência. Falar gay, e macaquinhos. Mas depois é por isso que o João Melo era assim nessas graças. Fúria do Açúcar, com o seu grande sucesso em 1996, o rei dos batraquinhos. E não vamos para o intervalo. a jogar matrecos, nem tem tempo de almoçar. Enquanto como uma pega, segugo no vagão, meto golos sem pagar. Muitos queriam ser daqui a lesa, pretendentes aí aos molhos, mas com direito a um trono com certeza, só há um, sou eu e mais nenhum. Eu sou o gay, gay dos matraquilhos, vindo pelas bolas como cagaças. Gay, gay, gay dos matraquilhos, tenho cadeleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso, assim se vê a nobreza de quem é gay. Gainha, vamos de tega em tega, com os matrecos enfiados na caguinha. E no meio da praça, tiramos da caguinha, damos um chaldo cagaças. Ela pega num megafone e a todos começa a desafiar. Quem lhe quiser bater nos matrecos vai ter que dar a caga e pagar. Eu sou o gay, o gay, gay dos matraquilhos, vindo com as bolas como cagaças. Gay, gay, gay dos matraquilhos, tenho cadeleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso, assim se vê a nobreza de quem é gay. Eu sou o gay, gay dos matraquilhos, vingo com as bolas como cagaças. Gay, gay, gay dos matraquilhos, tenho cadeleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso, assim se vê a nobreza de quem é gay, de quem é gay. Victor Bahia, pagacinho de guitarra, última passa aqui de joga do Tigueiro, vai em velocidade, coloca para Gui Costa, Gui Costa, artiga e golo, e golo, gol! Sou o gay, gay dos matraquilhos, vingo com as bolas como cagaças. Gay, gay, gay dos matraquilhos, tenho cadeleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso, assim se vê a nobreza de quem é gay. Eu sou o gay. Volta, pessoal! Estamos de volta! Depois eu vim com as balas como cagaças! Não era o que ia dizer? Por acaso não era? Mas então, pronto, agora vou falar assim. Pronto. Então fala. A próxima música vai ser com uma intervenção pequena. Vai ser. Porquê? Porque, porque sim, não tenho nada de especial para dizer. Então no início do programa disseste que iam. Ah não! Disseste que iam ser escolhas muito pessoais e afinal que não eram muito pessoais, não eram muito pessoais, eram que tinham muito significado, que não te lembravas. Sim, que havia. Então é essa música do Sempre Que Em Pé. Também não é preciso falar muito para ter muito significado. Exatamente. Então fala. E tu até percebes que essa música, aliás, tu até. Que pagaste que eu me lembro dos pormenores todos, cagaças. É difícil falar assim, cagaças. Mas falas. Deixa-me falar normal porque falas assim, mais facilmente do que eu. Falar assim. Eu tenho de pagar um bocado. Ah, eu não. Eu por acaso sou mau pagador. É automático. Eu sou mau pagador, que não pago nada. Muito bem. Eu sou uma pessoa que paga pouco. Já depois recebi que te. Pronto, mas como eu estava a dizer. Por exemplo, essa música do Sempre Em Pé, tu falaste-me que era, pronto, que eu tinha, no fundo lembrava-me de tudo, pronto. E é verdade, porque essa música, tal como a primeira que a gente ouviu, o Cantar Alentejano, essa música era especial, não é? talvez a mais de todas, as tagueiras. O Ega é Ega dos Maias. É, e o Egas Muniz também. Mas o Ega é Ega, uma personagem dos Maias do S de K-Cox. Ou o Ega e o Becas. Não, o Egas. O Egas era Ega e irmão do. Igmão do Becas. Ega. E eu tinha... Não, lembro se é Ega e irmão. Igmão. Ega, Ega. E eu tinha uma cadela chamada Becas. Ah, sim. Em casa. Ah. Mas, como eu dizia. Pronto, essa música do Cantega do Chan, já a gente já ouviu. O Sempre em Pé, não falei muito, mas tu viste que aquilo que eu falei lembrávamos porque nós todos. E esta música do Manual do Gelo? O que é o Manual do Gelo? É uma música do Jeff e Siga do álbum 99. Exatamente. A faixa número 4. Muito bem. E essa... como se chama o álbum? O álbum já não sei. Acho que é 99.9. Ia dizer que tens que saber, por ser de 99, mas já disseste. É. Eles têm uma música que é No meu Luna Móvel eu vou viajar por cima das ondas, não sei o quê, por cima do ar. Sabes como se chama a faixa número 6 do 99.9? Deve ser a Rádio Ska? Não, essa é 11. Rum com tequite que lá sunrise. Sunrise. Pronto. É a faixa número 6. É porque? Continua com o manual. Mas dizia eu, pronto, eu escolhi essa música. Lição número 3. Tanto a outra música, do Sempre em Pé, como esta, reporta-me à mesma altura. Olha que regiro, eu agora vou falar assim. Oh, que cagaças. Que cagaças, realmente. Não, mas faço a falar assim, tu vês até quero falar. Oh, então, já te estás a desmacagar. Ai, ai. Olha, não havia um jogador que não é gatinista, como é que o gajo se chamava? Eu sei que era um não sei o que cagava. Não. O Kagawa, não. Mas os da Yuga News diziam cagava. Lembro do Marcos Foda. É um jogador. Eu sei. E o Marco Bode. Eu sei. Mas havia um que. Eu vi só tenho o. Onde é que é? Cara? O Yannick não há a dizer que. Não sei de onde era o Kagawa. A dizer que os espanhóis só ganham tantos troféus por terem uma poção mágica. Ah, é? Foi. Mas falou nos espanhóis no jogal. Não foi só no futebol. Nem no ténis. Yannick Noah, que era tenista francês. Disse que... Isto hoje em dia no desporto é como no Hashtag X. Ou tens uma poção mágica ou não ganhas nada. E porque a Espanha nos últimos 6 anos ganhou futebol, handball, voleibol, joga patins, basquetebol e sem modalidades coletivas. Depois no ténis, no golfe, motociclismo, Fórmula 1. Pois não sei. É sim. É... Eu pergunto como é que vocês acham que uma nação domina assim o desporto? De uma forma tão intensa e de um dia para o outro. Para o outro. Continuam lá com o manual. Pronto, que é esta música e que é a outra, que a gente já falou aqui. O que foi? Foi tosse! Ah! Reportam-me as duas à mesma situação. Ou seja, aquela reportagem que, no fundo, tocou-se aquelas duas músicas. E eu lembro-me de uma coisa muito, muito curiosa, que era o seguinte. Houve uma altura, Maltuga, já passaste 6 minutos. Não é isso, Maltuga. Que é isso? Maltatuga. Ah. É, que espetáculo. Ah, que uma maravilha. Eu vou só fazer uma caneta. Sim. Obrigado. Mas dizia eu que houve uma altura que eles estavam com problemas na tradução. Porque tu não assististe a isso? Mas assisti uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. O filme ainda está a chugar. Por satélite, tu tinhas a possibilidade de escolher... Que giro, o filme ainda está com o Tracenag com a Salema. Filomena Salema. Por satélite, eu tinha. Era possível a gente escutar, ou sim, esquece, escutar, o canal original ou a tradução. Ainda há nisso em alguns canais. A sério? dá a opção, por exemplo, foi na, ou na Yoga News ou na Yoga Sport, Pocket, que ao mudar que para lá, tinham lá, se cagar no Bigd, muda para inglês, paga inglês. Que giro, pois, mas na altura também era assim. Pois. E então dava, eu podia ouvir, ou seja, eles estavam com problemas na tradução, ouvia-se, sei lá, por exemplo, a voz a traduzir, na altura ainda não havia o Sol Portugal. Sim. Só havia o Sol Música mesmo, traduzido. E por exemplo, e era engraçado porque dava aquilo, portanto, a tradução dava mal, dava um som tipo abafado. Qual é o canal que tem o Yoga News? É o 203. Continua. Pronto, e então? Olha para lá se dá. É que é giro. Olha, uma coisa que é giga, vê se conseguires, não. É o Hollywood. Mas eu não sei qual é o Hollywood. Espanhol? Sim. Tem? Não sei. Ah, não sei. Este aqui não deu. Porque se tivesse, porque os espanhóis dobram os filmes todos. Ah, os espanhóis dobram quase tudo. Nós aqui... Nós aqui dizemos... Nada. Nós aqui dizemos... O Stugil Open. Não sei o que é Open. No Penha Tênis. Eles dizem aberto deste torino. Acho que sim. Continua. Tens de pôr um bino. Não. Que coisa estranha. Ok. Tens de pôr um bi aqui, não. Ok. Nada. Está bem. Já vai ser 4 minutos. Pronto. Então, para ser mais rápido. Dizia eu então, esta música de fato, Manolo Gelo, repórter nesta altura, ou seja, numa altura em que havia portanto aquele problema de tradução, o espanhol dava bem, o português nem tanto, e então, resultado, a gente ouvia a música, por exemplo, o Manolo Gelo ouvia-se abafada, mas em espanhol não. Repórter numa altura em que o meu quarto estava a ser pintado. Manolo Gelo em espanhol? Não! Quando estava quando eu punha para ouvir o canal em espanhol. Ouvi a música e o mesmo aconteceu. Uma coisa muito engraçada era ouvir aquela que fazia de Celeste no Jardim da Celeste. Ana Brito e Cunha. Não sei, mas diz que sim, eu acredito. Ela fazia... Estás a duvidar de mim? Ana Brito e Cunha! Pronto, tudo bem. Ela fazia um programa que era Mima, Mama e Mima. Não sei se consigo dizer isto, como deve ser. Mima, Mama e Mima. Que em português quer dizer a minha mãe mima. Era no Vivir. Pois era, ela tinha um programa no Vivir, já não me lembrava. Que era um canal muito engraçado, porque tinha uma tirinha... Tinha meia-noite que não é isso. Estava, era uma categoria. Tinha uma tirinha azul em baixo. O canal Vivir. Já acabou este canal? Já. Tinha uma tirinha azul em baixo. Eu gostava era do fecho do canal, porque depois ficava... Não sei que símbolo é que ficava. Sei que ficava verde. Era um laço. A verde era e a branco. Era um laço, era um... Ou seja... Então ficava à espera do... Era isto. Não, mas eu não ficava à espera de nada. Quer dizer, para cá se ficava. Depois aquilo desaparecia. Ana Brito e Cunha. Eu já me lembrava dela no canal Viver, é verdade. E é engraçado porque ela... Eu ouvia... Se pusesse a tradução, ouvia... Ela falava em português. Se pusesse o original, ouvia a mesma voz. Ou seja, a mesma Ana Brito e Cunha falava, mas em espanhol. Que giro. Era engraçado. Mas acho que não era ela. Era ela, era. Era a mesma. Era a mesma. Eu só ouvia em português. Era a mesma. E é engraçado. Não. Pois, e é engraçado, cá está, porque na altura não tinhas essa possibilidade. Eu tinha. Havia canais que não tinham. E depois também recordo-me, por exemplo, eu recordo-me de um canal que era o Locomotion. Sim, sim. Tiveste? Acho que nunca tiveste isso. Tive, eu lembro com o Locomotion. Não sei o que era, mas olha. Era um canal dos animados. Tipo o Nickelodeon. Não, muito melhor. Era o melhor canal de desenhos animados que eu me lembro de ter ouvido. Seguir ao Panda. Exatamente. Eu vou comer batatas e laranjas. Mas, falando do canal Panda, mas tirando isso, o Locomotion era melhor. Muito bem. Pronto, e ou seja, mas o que é que se tem a ver com o Manolo do Gelo? Nada. Essa música reporta-me a toda essa altura. Sim. À magia. Dessa televisão. Foi magia. Entrou na semana passada no quadro de música. A magia desses tempos. Recorda-me muita coisa mesmo, do tempo em que havia a família. Muito bem! Recorda-me as grandes músicas. A quantidade de músicas fazem lembrar a família quando era família. Já viste? É verdade. Mas esta gente é muito mais, porque eu já era maior, não é? Já tinha outra noção da realidade à minha volta. Já gostava de chegar, eu chegava da escola e ouvia aquelas músicas, não é? Esta música é de 89. Muito bem. Pronto, e é engraçado. Porque é engraçado, porque eu esta música muito não bem. Me lembro de ter gravado nas minhas cassetes de vídeo. Era isso que eu ia perguntar, qual é a faixa número 4 da cassete? Não me lembro, mas pela lógica será 18. A penúltima, porquê? Não, porque eu lembro de ter ouvido as duas na mesma entrevista, porque se eu me fui 18. Já percebi, pá! Queres bater? Não. Podes escolher. Mas queres uma bolacha? Não. Foi. Olá, música então? Vamos lá! Olá, Lóbina então, hein? A seguir vem o que interessa neste programa. Vamos. A Manual do Gelo, música dos 10 Pisiga. Do álbum 99.9999. Então, era a faixa número 9, não era? 10 e eu siga. Qual era? É faixa 4, não é? Faixa 4, é faixa 4. Então até já. Até já. Gosto muito. De ti. Se me segues, se te inflamas, se me olhas, juro que se me amas, asseguro 3000 chamas. E se no olhar já se ergue um iceberg e as palavras já se enrolam no novelo, abro o manual do gelo. É quente e frio o desejo se te vejo. Dá-me um olhar, uma senha, uma frase que apanhe para ti. Sonic 2. Eis que... Está baixinho. Começa o programa... Pois. Dá-se início à melhor parte do programa, que é o final. Exatamente. Vamos falar sobre Angola. No dia 9 de novembro, portanto... Que funciona? 9 de novembro foi quarta-feira, na outra. Sabias que própria Alixa ganhou o tópico duro de 2011? Eu vou-te ler a notícia. Vinda no Jornal de Angola, dia 9 de novembro de 2011. Própria Alixa arrebata tópico duro de 2011. A cantora própria Alixa é a vencedora da segunda edição do Tópico Duro 2011 numa iniciativa das Rádio Escola. A noite que consagrou a Rainha dos Kuduro no Cine Atlântico teve ainda a coroação de Cabo Snoop na categoria de Melhor Produção e de Melhor Letra nos artistas Destino Terrível e Rodrigão. Para além dos artistas nomeados, própria Alixa teve ainda como adversário os artistas Zoca Zoca, Tuga Agressiva, o dueto Negro 5, Chupetinha, DJ Dorival do Mix, Chef Unagrau e The Best Minho. A noite ficou ainda marcada com as homenagens aos cantores Vigílio, Faia e Fofando. Num ambiente marcado por música e festa, o show de encerramento foi feito pelos artistas Bruno M e Anselmo Ralph. Ah, grandes nomes. Eu nem disse por causa dos nomes. Chupetinha, Tuga Agressiva, Zoca Zoca. Mesmo a própria lixa. É bonito. Mas, eu gosto de Angola. Vamos ver para Angola. Mas olha cá, aí, número 1. Vai comigo, vem comigo para Angola. Oscar Aninho, vem comigo para Angola. Oscar Aninho, vem comigo para... Mas por acaso, há aí grandes nomes. Há o Bruno M. O Anselmo Ralph. O Fofando. E... Fofando, acho que não conheço. E... Ele é conhecido mesmo, mas... Esse... O Anselmo Ralph, pronto. Não é que o duro. O Bruno M, acho também não. Mas o... Mas o Fofando é só color mesmo. Sabes o que é que quer dizer Portugal? Portugal... Não. As letras Portugal, P-O-T-R-T-U-G-A-L. País onde roubar, tirar, usurpar, gamar e aldrabar é legal. Isto é, parece uma coisa feita por ti, não é? Por acaso. Acho alguém que me compreende. Roubar, tirar, usurpar, gamar e aldrabar. Então, vamos lá recordar, antes de começar este programa, que notícia é que eu li aqui o Oscar em off. A Britney Spears fez um concerto ontem à noite, de uma hora e meia, todo ele em playback em São Paulo, no Brasil. E nós perguntamos, qual é a novidade? Bom, a melhor pergunta era, porquê é que isto é notícia? Não é? Pois, uma tristeza. Porquê é a Britney? A Britney é sempre a Britney. Esta semana foi marcada no desporto. Por algo que extravasou, já foi muito além deste terça-noite, já está a ir muito além do desporto, que foi a notícia do filho do Carlos Martins, jogador do Benfica, emprestado ao Granada de Espanha, que está com problemas, falta de plaqueta, não sei o quê, e precisa de medula óssea, senão o rapaz não sobrevive. 3 anos feitos esta semana. Há coisas que eu discordo completamente no mundo de futebol e não sei o quê. Isto é das vantagens. Repara que... Um jogador, que foi o Ronaldo, um selecionador, o Paulo Bento, palavras dele, a quantidade de mobilização que eles conseguiram só por terem dito uma ou duas frases. Já viste? É isso mesmo. De 20 ou 30 dadores por dia, já passámos para 300. Por dia. E sabes o que é que eu estou a pensar? A mensagem que recebi ao bocado durante o Arreio dos Matraquilhos, do Instituto Português de Sangue, a lembrar-me, eu já sabia. Já sabia para aí há um mês. Na terça-feira há a doação de sangue, quando eu costumo ir doar e vou doar na terça. Deves imaginar a quantidade de pessoas que eu vou apanhar na minha brilha. Passar lá o dia todo. Pois. Giro. Bom, mas é isso, é bom. Não me importa estar numa bicha assim. Mas isto, já reparaste a força, a capacidade de mobilização que têm os homens à bola? É, neste caso é vantajoso. É, neste caso é. É dos casos raros. Sim. Não, porque eu também não estou dizendo nada de jeito. Mas no caso lá, desta vez... Eu na terça foi o que eu disse. Não me importa nada do jogo, mas depois vi no fim as relações e quando Paulo Bento chegou ao fim e disse acabou, acabaram as perguntas, pronto. Queria aproveitar para o Carlos Martins, foi aí que eu sou. Foi aí que sou. Também não sabia cá fora. E estava com a situação complicada e a apelar a todos para doar-me de um ócio. E quando 2 minutos a seguir o Ronaldo diz a mesma coisa, eu olho, vai ser lindo. E foi logo. Agora já estão a ser às centenas todos os dias. O que é bom. É, isso. Percebe ao bocado que é que eu me comecei a rir quando sais com o Alentejo, é a única região que é solidária, que é hospitaleira e não sei o quê. Ah, o país tem muitos feitos, mas esse não deu. Ah, não, mas tem, mas eu vou te explicar porque é que eu vou ser... E muitos outros exemplos. houvesse uma mobilização, vou explicar porquê. Houvesse uma mobilização. Como há para qualquer coisa que haja, qualquer coisa que surja, o país movimenta-se. Estamos em crise, não é? Suposta crise. Supostamente os bancos alimentares e não sei o quê, essas recolhas de alimentos, ia ser a pior altura de sempre. Está a ser a melhor altura de sempre nos últimos 2 anos. Ah. Não é isso que eu ouço dizer. Então ouves mal. Nem é isso que eu assisto. Então ouves mal. Quando chegamos agora ao Natal, no primeiro fim de semana de dezembro, há sempre uma recolha. Tu vais ver se não vai bater recordes. Mas isso é no Natal. Mas não é só no Natal, noutras alturas. Olha, as pessoas comem o ano todo. Está bem, tu vês noutras alturas as recolhas, vês. Ora bom, tem uma novidade para contar. Conta, conta. Logo à noite, acho que é a primeira vez, 6, 7 anos, noite de Tunas, que vou assistir a um concerto ao Coliseu do Porto. Uau! É, Buracas são Sistema. Xé, mano! Vamos estar logo à noite lá. Xé, os Buracas são Sistema. 9 horas, é cedo. Será que o concerto tem 3 horas? Ou é para começar a acabar mais cedo? Não, meu querido, o concerto acaba à meia-noite, ou uma. Não, que disse? Não sabes. Xé, deve acabar para não acordar os vizinhos, não é verdade? Começar às 9. Se calhar agora é normal, eu é que já estou tão habituado ao concerto. Se calhar é normal começar às 9. Mas pronto, é de Borla, por isso é que eu vou. Ei, não sabia se também ia. Já tomou a bilhete, já conheceste. Já é Buracas são Sistema. Pronto. Então vamos fechar com uma melodia que eu não faço ideia de que álbum é. Não sei de que ano é, mas deve ser para 97. Que é dos Heróis do Rock. Ser jovem é... sabes? Ser jovem sem droga. Pois, é ser imparente sem droga, é isso. A música do Ser Jovem. Ser jovem é sempre... Escolho, porque quando comece... Uma fase da vida que passa... Quando comecei a ouvir o... Pum, pum, não, pum, não, do Manuel Nogueira. Sim. E lembrei-me do... Prenda... É isso. Lembrei-me da melodia calma e tal, do Ser Jovem. Mas, mais uma vez, toco morrer dos matraquinhos. Isto faz-me lembrar a minha escola primária. Porque, e é muito curioso, há coincidências muito coincidentes, não achas? É verdade, é verdade. É que falámos aqui, já falámos vários minutos na RTP. E, aliás, quase todos os programas, desde o primeiro programa, falámos, nem que seja só na Antena 1, é RTP. É. Falámos alguma coisa sempre na RTP, todos os programas. Sabes porque é que esta música me diz alguma coisa? Dava na média em Portugal, né? Não, porque... Também dava, mas não tinha nada a ver com isso. Porque, é verdade, ainda não gravei aquela cassete de só música portuguesa para ti. Quando eu vinha saía da escola primeiro com um amigo meu, nós... aliás, ele morava perto da minha avó, que era para onde eu ia, e nós inventávamos coisas, assim. E eu lembro que passávamos por uma caixa de farmácia, caixa cá fora, à porta de uma farmácia, sabes o que é que tem, não sabes? Ah. Pronto. E então ele passava lá, carregava lá no montão, fazia conta que tirava e ele preservativo. E uma amiga nossa atrás carregava, fazia lá, fazia conta e ela preservativa. E eu não vou dizer o que era porque faz lembrar uma piada que eu disse semana passada dos colhos e preservativo. E então eu. Nós já mais uma fase mais. Ai não, já era noite, por isso não podíamos estar a vida da escola primária. Ah, já sei. Nós, além de sermos a mesma turma, também jogávamos no mesmo clube. E depois vimos os treinos, já para aí às 8 da noite. Todas as ideias que tenho desta música, estamos a inventar a letra, já era noite. Sabes o que é que nós cantávamos? Na RTP, só há dois. RTP 1, já nada me diz. Era assim uma coisa. Passados os anos todos, tu dizes que RTP 2 ia ser a única a manter-se. E nós, vê lá, há 14 anos, para aí, não sei já qual é chamou, disso. Já dizíamos que na RTP só há dois, porque... Um já nada me dizia. E eu quase que impingia a ligar ao meu amigo que a RTP 2 é que valia. E nessas pequenas recordações, que uma pessoa só de vez em quando é que se lembra, é que eu vejo que o meu canal preferido já é RTP 2 há muitos anos, já viste? Não é? Se uma pessoa, se eu na altura inventava essa letra, na RTP só há dois e tal. E eu lembro na altura que chama muito Horizontes da Memória, do José Mancenaiba. E pronto, faz... Não, ainda não tem vindo. Dá na memória agora, foi. Às 8 da noite. Acho que e às 8 da manhã? Ah, então foi às 8 da manhã que viste, certeza. Eu às 8 da manhã estou nas Foxes. Quanto vou guardar. TV não é às 2. Exato. Era muito difícil. Pronto, e faz um melhor esses tempos. Primária. Eu lembro e quando eu respondo ao género e... Posso falar? Respondo ao género. Então. É morto de graça. Respondo ao mesmo género e é mais um projeto. Ele tinha... Era o cantor do Iris, como é que chama? Os Íris. Ai, batida não... também. Tempo. Não sabes que era isto? Tu sabes tudo? Isto é para em 97, com certeza. Eu sei. Eu sei, saiu no. Nem o álbum, não sabes? Do lado do rock, Heroes Rock. Se calhar, acho que era mesmo o nome do grupo. Era, é. Heroes Rock. Era. Acho que foi o único também. Foi o único que eles lançaram. A Resistência também só lançaram, não, três. Tá. Vamos embora. Hoje ouvimos. Ah, ainda vais falar, fala, ele ainda vai falar. E tem alguma coisa, mas eu esqueci. Pronto, quando te lembras disso. Hoje ouvimos, para abrir, Zeca Afonso com Cantar Lanchano. Depois respondi eu com Rodrigo Leão, As Cidades. Regressamos a 1996. Depois do intervalo. Sim. E aí as eras negras. Porquê é que agora estás com tendência a dizer um intervalo logo a seguir à segunda música? Já não é a primeira vez. É depois sim. Foi o Despicida, Pesticida, com... Qual foi a primeira? A primeira foi o Sempre em Pé. Sempre em Pé. Respondi eu com o Fruto de Açúcar e Reis Matraquilhos, Despicida e Manual do Gelo. E vamos fechar com... Heróis do Rock e Ser Jovem Sem Droga. O que significa que temos 6 músicas portuguesas, finalmente! Ah, já há muito tempo, há meses que não tínhamos assim, não sei, não me lembro quando foi o primeiro. Talvez há 2. Não sei. Não deixa de ser meses, mas. Pronto, mas não interessa. Já há algumas emissões que não tínhamos. Emissão número 60, recheada apenas de melodias nacionais, com esta que me despeço, desta vez sem piada sobre os colhos. E. Até para o caso. Do... Já ouviste? Apenas não ouviste, nunca ouves. Então a gente não ouviu depois de lá. Fazendo a emissão, já depois, já com coisas, já. Que horas me disseste? Vamos embora, despeita aí das pessoas e dos animais. Pessoal, vamos embora! Já, meu. Beijinhos para elas, abraços para eles. Festinhas no pelo a cães, gatos, ratinhos chinos, hamsters, sei lá, crocodilos. Esses tipos de animais todos, prontos, sei lá. Serpentes, leões, festinhas no pelo para toda a gente. Pois é, para todos eles, não é? Eles não são gente, são seres mesmos. Mas se eu fosse demorar tempo, só para me despedir. E pronto, é assim. E pronto, já sabem. Não percam a primeira versão da web. Ah, já agora. Sei que ninguém está a ouvir a emissão, mas pronto. Já agora. Não, querem ouvir a música. Já agora, não se esqueçam. redantinoweb.info/2anos.htm. Fiquem a par do que está a acontecer. Há mais um mês e tal, já há um mês e meio e já está a falar nisso. É para preparar as coisas, que é para os ouvintes também poderem escolher a programação que querem ouvir. Vamos ouvir o provedor do ouvinte. Está bem? Está bem, vamos lá então. Quem conhece a Antena 1 já sabe que horas são agora. Quem sabe a programação. Ah. Vamos embora. Então vá lá. Voltamos no dia 26 para a emissão 61. É verdade. E estamos a 8, ou a 9, ou 8 da 69, é? E depois? Ai não, agora é 85. E depois? Também, então vá lá. Também há. Até mais, mano. Na vida há um cruzamento, mas sem medo, em frente a seguir. Há sempre alguém que às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar assim tem de ser, para o mundo não se perder. Nem sempre o caminho mais fácil é aquele que nos faz vencer. Ser jovem é sempre uma fase da vida que passa. O futuro está perto e é preciso enfrentar. Sempre alguém